Delta Alpha, passando 200 para 1850. Sono 972, acende a indicação, vê se mantém a 5 mil pés e a chegada à mar e ajuste no 0 no 6. Programa navegação após Itap, Serra Vida 366. Negativo, mantém o perfil lateral da chegada, eu libero o senhor das restrições de velocidade. No 098, decolado 54, controle 120.8, boa viagem. Obrigado, boa noite. Controle, boa noite, gol 1098, cruza 1700. 1098, contato radar na decolagem, sobre a via saída PUCA para o nível 370. Para o 37, quando possível, coordenadas IPAR. Somente mantenha o perfil aguardo. Zero, boa noite, autorizado a linha decolada no zero, vento 120 graus 089, ajuste no zero no meio. 0 no 6, autorizado a linha decolada no 10, gol 1870. 1170, decolado 57, controle 120, decimal 8, boa viagem. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, gol 170, passando 1700, subindo pro nível 370. Sono 170, contato radar na decolagem, sobre a via saída Puca para o nível 370. Subindo via nível 370, possibilidade de falar pro Aitigemo? Negativo, mantenha o perfil da saída. Mantenha. Sozinho? Não. Gol no 098. Certo. Centro Recife, para você ter que manter o perfil da saída e suba e mantenha nível 330. 330. Gol no 098, chame agora. Centro Recife, 126, decimal 85, boa noite, bom voo. Controle Salvador, uma boa noite, agora 228, cruzando uma 0 com 150 para Bravo. 228, acima de identificação, desse mantenha 5.000 pés. Mantenha a proa de Mari, após Mari, SAP, após SAP, Serra Vitor 366, ajuste altímetro no 096. Mari, SAP 366, boa noite, 170. Prossiga. Submantenha nível 330, e foi na proa da posição ZIPAR. Quando Zipar nível 330, restrito o Onono Factor. Ono 972, esse mantém a 2500 pés. 2500 pés, ajuste Ono 0, Ono 6. Autorizado para o segmento RNAC para a pista Ono 0, reporte Serra Vita 366. 2500, reporta no 366, possível voar no 366 da presente? Autorizado. 500 voando no 366, Ono 972. Bono 228 pro Ed Sap. Boa, Sap, 607 Fox, Cock Identification, experimentei em Flight Level 060, Fly Direct Stop Intersection. Uno 170. Prossiga. Estamos no centro Recife, 126, décima 8, 5, bom voo. 285, obrigado, boa. 4062, acione identificação, desse mantenha nível 070, via chegada à mar e ajuste no 06. Para 070, via mar e no 06. Eu vou 354, boa noite. Vou no 354, boa noite, autorizado alinhar e manter a pista no zero. Mantendo no 0, bom 4. Papa 04, bota 03, Salvador Control Frequency 120, decimal 8, have a nice trip. 10, decimal 8, 0, pass 084, thank you, bye. Bye. Hello, 0384, Eastar of 1500 times 237, flight level 370. Air Europa 084, radar contact on takeoff, climb and maintain flight level 370, via Puka departure. Via Puka departure, climb and maintain flight level 370, 0384. Serra Vitor 366, estabilizado, vamos lá, 72. Após procedimento aeronave, chame torre em 118, decimal 95, boa noite. 2895, boa, vamos lá, 72. Torre Salvador, boa noite, jogou 972, final estabilizado, Renato, pista no zero. Gol 1354, vento 120 graus, 089, 1016, notinho, declaro que autorizado. Vento no zero, gostei. Gol 1972, ciente do tráfego avistado, continua aproximação, guarde pista no zero livre. 37800, companhia, iniciando a decolagem, pista 10. 1500, 1016. Fly direct to Sierra Vita 366. Report starting air nav approach to runway 10. Okay, down 972, pistão 0, pouso autorizado, vento 120 graus, 109, 1016 notinhas. Sente, livre pouso, pistão 0, 1016, voo 972. Voo no 354, quadro 06, controle 120, décimo 8, boa viagem. 4, boa noite. Voo no 354, controle 2. Voo 1354. Transponder 5004, posição normal. Desculpa, eu vou 354, conselho. 004, posição normal. Tudo mantém nível de voo 230, saída PUCA. Posição 230, na saída PUCA. PUCA, o gol 354. Passaria 2228, próximo ponto de espera pronto, resolve o tráfego terminal. 2228, boa noite. Tráfego na final 737 da Gol, observe a passagem lá e manter após a passagem do tráfego. Após o Gol, a linha mantém 2228. Usando 4300, fecha. O 4062, esse mantém a nível 050, dá pra gente pro Adi TAP. Pro 4062? A 062, nível 050 pro Adi TAP. 050 pro Adi TAP, é o 4062. No solo 09, direita, via Foxtrot 121. Foxtrot 121, 972. Foxtrot 228, vento 130 graus, 08, nossa, ajuste 1016, decolagem autorizada. Iniciando 2228. Passando Serra Vita 366, estabilizado 222. 2228, decolado aos 10, controle 120, décimo 8. 208, obrigado, boa noite, 28. Controle de Salvador, boa noite, passarinho 2228. Saída 2228, contato radar, que mantém nível 180 via saída Arbor 1. 180 via Arbor. Poderia ter cancelado as restrições de 3000? Cancelada a restrição, 2228, 400 restrições. Obrigado. O azul 4062 é indicado. 2509, azul 4062. E redução para 2109, segue tráfego 12 horas, 10 milhas, mesmo rumo. Passando 5 mil pés em descida, Arbor 318 da Oxaneca. Reduzido para 2109, azul 4062. 4062, décima tem 2500 pés, 2500 pés, foi na Torre Serra Vita 366, autorizado o procedimento RNAV para a pista 1-0, reposto na final. Desce para 2500 pés, Serra Vita 366, azul 4062. Era Europa 084, claramente em flight level 370, em canal Recife Center, frequency is 126, decimal 85, e planable 125, decimal 45, good night, sir. Send them the same flight over 370, contact receiving on 12685, backup 125450, but 34, good night. 354, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45, boa noite. Bom, Recife, 125.45, boa noite, 1654. establish our nav approach to Oceanic 074. Peak 074, complete approach and call Salvador Tower, frequency 118.95, good night, sir. 18.95, good night. Ocean 6074, full service, have an approach. Ocean 6074, traffic inside, continue approach, send a clear. Continue approach, send a clear, Ocean 6074. Escalito 2228, foi na proa de Arlo. Ah, por 2228. Azul 4062, desce 2500 pés, autorizado para seguimento à RNAVE. Reporte passando Serra Vitor 366. 2500 pés, autorizado à RNAVE, azul 4062. Solo 15, direita via Foxtrot, libere, chame solo, frequência 121, decimal 1. 211, obrigado, boa noite. Boa noite. China 6074, check landing gear, wind is 130 degrees, 08 knots, Guinea 016, clear to land runway 10. Down and left 1016, please land runway 10, next to your cell phone. Serra Vila 366, azul 4062. Complete a aproximação, chame Torre Salvador, 118.95, boa noite. 18.95.4062, boa noite. Torre Salvador, azul 4062, final estabilizado. Azul 4062, tráfego avistado, após CAV 372, baixa travada. Repórter 4062. Salvador, eu vou 976, formação braço, 276, sem identificação, dessa via chegada a Mari para 5 mil pés, ajuste no 0 no 6. Via chegada a Mari, 5 mil pés, no 0 no 6, eu vou 976, autorizaria a 3. DITAP? Autorizado para o DITAP, 9276. Eu vou DITAP, eu vou 976. Got a 1-8 leaving via Fox Project, Comrade West 1-1. Getting via Fox 1-1, okay. 74062, pista no zero, pouso autorizado, vento 120, graus 101. Livre pouso, pista no zero, 04062. Zero, no solo 21, direita via Foxtrot, chame solo 21, decimal 1. Direita via Fox, solo 21, no azul 4062, boa noite. Boa noite. Paredo 2228, vem na proa de conquista. Conquista 2228, obrigado. Voo 9276, vem na proa de Serra Vida 366, desse mantenha 2500, véi. Ajuste de altímetro no zero no meio, tá autorizado o sinal do procedimento RNAV para pista no zero, reporte estabilizado. Reporte autorizado RNAV, voo na proa de Serra Vida 366, ajuste no zero no meio, reportarei estabilizado. Voo 9276. Identificação desse mantenha 2510 para Serra Vita 366, autorizado procedimento RNAV, ajuste no 0 no 6. Paredo 2228, chame Centro Recife no 260, alternando 288, por favor. 260, alterna 288, obrigada, boa noite, 2228. Brasil Gol 9276, passando Serra Vitor 366, visual com aqui. Complete a aproximação, chame torre em 198, décimo 95, bom pouso. 198, o Gol 9276. Salvador, o Gol 9276. O Gol 9276, boa noite, avistado, checa o trem de pouso, vento no 20 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 0 no 6, e 16, pouso autorizado. Puxa no 01 no 6, ainda com o trem em cima, chama na baixada travada, o Gol 9276. Salvador, Gol 9276, tá baixado, travado, sinal no zero. 9276, confirma o pouso autorizado, vento no 20 graus, no 09, 16. 7 no 06, livre pouso 10, Gol 9276. Confia? 6258, atualizado, procedimento? Autorizado, procedimento é RNAV, reposto passando Serra Vita 366. Vamos lá, nove dois sete meia no solo 35, direito ao livrar a pista, chame 121 decimal 1 pela Foxtrot. Foxtrot 211, gol 9276, boa. 6258, deslocamento. 6258, complete, chame torre Salvador. 118, 195, boa noite. 295, Chile 6258, tráfego avistado, checa o trem de pouso, vento 120 graus 09, ajuste 06, pista 10, pouso autorizado. Pouso, vai baixar daqui a pouquinho, autorizado o pouso, pista 6258, no solo aos 42, já liberou o Biafox Flash, chame o solo 21 decimal 1. Vamos lá. Torre, uma boa azul, 2774, próximo ponto, pode esperar dar 190, pronto. Sete azul, boa noite, 2 horas, Leandro Ecolar, pista no zero, vento 1, 2, 0, 0, 0, 9, 20, 16.